imagens escalantes da arte de outono, a sensação que me invade. Os fatos se sucedem diante do pranto, a solidão da massa encolhida pelos cantos. Desejos estreitos, a verdade ignorante, conforto e ostentação contra o caos, miséria e sangue. Instantes de alegria, um sorriso me apunhala. Mil amigos de fachada aqui, fico acuada, errante da paz distante. Planejo a fuga, queimando em febre comigo mesma em luta. Fatos feitos fúria, melancolia eterna. Cato os cacos calada, ergo minha própria cela em alguns momentos. Os tristes pensamentos me corroem peito adentro. Meus companheiros de tristeza que jaz no outro plano. Saudade traz à tona a nostalgia de meu canto profano. Como os pés de Lorde param, são flores de Baudelaire que se espalham de maneira insensata. Me liberto da insensatez, o erro se fez de indigente a rei. Rei da melancolia, mórbida, escorre o peito do que dos erros estúpidos, Lorde do imenso medo perfeito. Nobre do desamor, nobre do desamor, a solidão me criou, a solidão me criou. Assim sou, assim sou. Somente a solidão me amou, somente a solidão me amou, somente a solidão me amou. Fazer chorar alguém, sentir amor também, de você ser refém, da mais pura lágrima muda. Escorre e fala calada, para o bruto ser mais doce, para o doce adoçar a alma, para a alma aceitar o amor, no tempo profano, contemplado de Deus. No canto calado, nada responde sua palavra. Simplesmente senti a voz que declara. Não me ampara, não frago, não mate palavra. Sua pergunta fica a essa, não corresponde. O que me resta? Morrer na guerra, mal me quer, bem me quer. Indignada, flor de quimera, não diga nada. O vale da sombra já me espera. O beijo amável da ilusão, sedução. Caminho na rua, sem direção. Não quero amar, não quero sonhar. Lágrimas não tenho, o bruto coração. Sem momento, sem razão. Vem me falar, vem me dizer, pra que sorrir, que vejo aqui. Quero revanche, fique distante. E aqui dante sangue no meu semblante. Olho profundo, alma sem rumo. Não olhe para trás, meu tempo é fugaz. A morte aqui jaz. Sucumbido no ímpio mito, medo enigmático, sarcástico, acervo. Acerto o frevo, observando o enfermo. Selando o canto profano, dádiva diva profetiza. A lírica poesia. Desago o mar de novo, quebra o ritmo da rua, vem cercando meu destino. Desatina, desafina, assovia, amaldiçoa.